Passa sinal, chama a torre, Lulu 895. 295, passa sinal, chama a torre. Fica Vitor Juliette, a torre. O senhor vai prosseguir via linha litoral sul ou prefere ir pro a norte? É após linha litoral norte? Após norte. Pro a norte, não é isso? Após norte. 4462. 4462, boa tarde. Continua a aproximação, aguarda autorização. Adana, sou 4462. Ok, Oscar Vitor Juliette, aguarda só um instante para a decolagem, mais um minuto, devido ao azul já na final ILS Pistão 0. Vai ser tráfego, ok? Aguarde, mantenha a posição e aguarde para decolagem. É Portugal 021, ground at 08, now right 121, decimal 9. Right turn, 121, decimal minor, Portugal 021. Mantenha o 2500, Vitor Mike Quebec. Gente, Vitor Mike Quebec, reporta para descida. Contará, poderia confirmar a posição do Quebec certo, né? Já não avistou. Boa. Gente. Eco Zulu November, voa direto do farol de Itapuã, reporta para descida. Farol de Itapuã, está para descida. Torre de Salvador, muito boa tarde, a 7856, após o Serra 10, pronto para decolar. Sim, 5836, após o azul, na curtíssima alinhar e manter. Oscar Vitor Juliette, tá visual com azul agora na carteira? Ok, o Oscar Vitor Juliette está presente autorizado, iniciar a decolagem. Prossegue com o Pro Nordeste então, com o Oscar Vitor Juliette, não interfira na Alfa, devido ao Portugal, que já está na Alfa taxiando. Pode prosseguir com decolagem, no 30 graus, 10 nós com o Pro Nordeste, o Oscar Vitor Juliette. Pro Nordeste, Juliette. Web e alinhar e manter, fechando zero. Ele já está iniciando, já bateu no 0585 menos agora. O cruzamento da pista visual com o azul para iniciar o backtrack, o Vitor Juliette, grato para você. Oscar Vitor Juliette, prossegue com proa nordeste e aguarda transferência com controle. Oscar Vitor Juliette. Aguarda transferência com controle 2199, compressão 208, Vitor Juliette. 4462 aos 11, direito 1219. Direito 219, passou 4462. Oscar Vitor Juliette, prossegue com proa nordeste, não interfira com eixo de decolagem da pista 90, chame controle no 208, o Oscar Vitor Juliette. Ativo, sem interferir com a pista do aeródromo, vai manter baixa altura via litoral, chama controle 208, Vitor Juliette. Oscar Vitor Juliette, permanece no litoral norte a 500 pés, confirme. Afirmativo, litoral norte a 500 pés. Gente, mantenha a escuta do controle e reporta para o regresso. O o destino é Maceió, senhora. Ah, ciente. Então, reporta 20 milhas fora, assim possível os estimados para ingresso na terminal Aracaju, o bloqueio de Aracaju e ingresso de Maceió. Guarde para Juliette. Oscar Vitor Juliette. Oscar Vitor Juliette, vai reportar os estimados. O meu Fox Lima, reporta visual com campo. Pode reportar visual com campo. Romeu Fox Lima, chama a Torre Salvador 11895. Torre Salvador, papai Romeu, Romeu Fox Lima. 325. 351-133. 25. Obrigado, boa tarde. Saco Zulu November desce até 3.500 pés inicialmente. 5856 aos 14-1208, boa viagem. Obrigado. Controle, boa tarde, é o EBJ 5856. 45856, contato radar sobre uma D350, saída PUCA. 350 na PUCA. Senhorita, pode confirmar quais os estimados que precisa do Vitor Juliette? Vitor Juliette, estimado para terminal Aracaju, o bloqueio de Aracaju. Ingresso na terminal Maceió e o ponto. Afirmativo para ingresso na terminal Aracaju, bloqueio Aracaju e para ingresso na terminal de Maceió, o Vitor Juliette 173. Ali, a possibilidade do objeto 5856 voar direto para o Adir de Par? Aguarde. Aguarde. Ingressa final no 7, Romeu Fox. Controle, Oscar Vitor Juliette. Prossiga. Para o pouso, senhora, é 2014. Na terminal 11845 de Aracaju. E o bloqueio 1919. Gente, acho que é Vitor Juliette para o ingresso na terminal Maceió. Gente, copiado, acho que é Vitor Juliette, reporta livrando a CTR. Reportar, livrando o Oscar Vitor Juliette, mais 5 minutos. Go 1807, send 2003, clear 1013, clear JLS, X-ray, what's that? 1013, send to 2000, clear for X-ray, value published, go 1807. Não consegui contato com o Centro Recife. Chama agora e coordene com o próprio 12545. Lima, reporte controlado no pátio da EBTA, o ajuste no 093. Eu vou entrar no solo controlado, o EBTA, o Romeu Fox, senhor. controle 5856 da UEP, confirma a última informação? 5856, não consegui contato para a coordenação com o Centro Recife. Chame o mesmo e coordene na frequência 12545. 2545, grata, boa tarde. Confirme. Siga. Papa Romeo Eco Sierra Kilo, prossiga em condições visuais e porta no farol da barra. Vitor Mike Quebec, desça em condições visuais, frequência livre. Boa tarde, Oxana 6314, formação novembro. Oxana 6314, aciona a identificação, teste 050, chegada Mari. 050 Mari, quantidade de voo para de taxa, para não fazer desvios ali próximo de Mari? 6314, da Oxana é boa, dona. Dona Zorra, muito obrigado, 6314. É com o Zulu November, desce para 500 pés. November, desce para 500 pés? Assim. 500 pés, November. É com o Sierra Kilo. Acione código 0244. Então, Vitor Juliette, frequência livre, para ingresso na terminal Aracaju, chama Aracaju em 1203. Ajuste 1013. Luca Deck Sierra, desce em condições visuais, frequência livre. November, desse mantém a 1 mil pés e reporta através de parque de pessoas. 1 mil pés reporta na frente do parque. Full established ILS runway 10, go 1807. Go 1807, contact now Salvador Tower, 1-18-95. 18-95, bye-bye. Caller, good afternoon, go 1807, out of marker, runway 10. Go 1807, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 12 knots. Clear to land, runway 10, go 1807. Salvador, 331, com informação 90, 3430, para Congonhas, negativa aí, nada. Será 6331, no nível de voo 360, a informação 90, outro cópia? Informação 90, 5340, está o plano para o 6331. Certo, eu tenho pré-autorizado 360, copio ou coordenação com a torre? É, manda 350, não é nada, é um aparecimento. Gente, o Oceano 6361, então por eles, aguarde só um instante que eu irei coordenar com o centro. Negativo, negativo R9 também, no 6361. Para pushback, treinamento 2230. 30, autorizado pushback, treinamento, chama o prototáxi. 2A, chama Nemo, 3. Pega o Sierra Kilo, prossegue no corredor Axé, reporta no farol de Itapuã. Cópia. 6631. Centro autorizado Congonhas, nível de voo 340, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. O controle APR 120, decimal 8, e o transponder 5055. Se tiver 3-6-1, aguarde para a nação. 3-1-4, desce para 2.000 pés, renegar 1-0-1-3. 2.000-1-0-1-3, 3-1-4. Paulo Salvador, muito boa tarde, eu chamei a 6327, 5 de novembro, por gentileza 220, Leão. 020, nessa pro intercepto da VLF, 334. 1807, call ground, 121-19. 419, thank you. Aguardando. Salvador, ground, go 1807. Go 1807, approve the taxi via Alpha report before Juliet. Via Alpha report before Juliet, go 1807. Muito boa tarde, número 2, cópia. É 6327, pronto, cópia. Tá pronto. Qual a velocidade indicada? 2509, 6314. Com curva direita na saída da El, Leda após direto. O controle opera em 120, decimal 8, e o transponder 5057. Ele é o 240, decolando a 10, direita, da El Leda, depois direto, 208 a controle, 5057 a transponda com o 6327. 6327, cotejamento correto, estamos prontos para o feedback e acionamento. Vem te chamar, quando pronto, 6327. Avisou ao fim do contrato que já foi superado, mas volta. É que o Zulu November chama a torre, 1-1-8-9-5. Passada 2230, autorizado táxi via Pátio Índio, no ponto de espera chama a torre e 118-95, o ajuste de altímetro no 013. 1013, Pátio Índio, no ponto de espera 18-95, obrigado, até daqui a pouco. Índio November Alpha, ponto cópia. Autorizado Salvador, Salvador, a 1000 pés, decolada 17 com curva direita no corredor Axé. O controle apere 120-8 e o transponder 0171. É o Serra Aquilo, chama a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, é o Serra Aquilo. Torre Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, é o Serra Aquilo. É o Serra Aquilo, muito boa tarde. Vai prosseguir para Salvador? Afirmativo, senhor, vai lá para Elitar. Ok, o comandante, teria condições de eu fazer um sobrevoo? Conhece o Clube Costa Verde? Negativo, senhor. Você não é 6331 na escuta do solo? Na escuta. Gente, poderia confirmar a rota proposta? Da Elbideve, Bride, Panin, Belo Horizonte, Trive, Pirassununga. E tem condições da companhia fazer essa HG? Eu coordenei com o centro, mas solicitou a proposta. Eu creio que o mesmo vai solicitar o CHG, então vou coordenando com o centro e, se possível, já adiantando com a companhia o CHG para a roda, ok? Ok, acredito que já foi feito. Eu vou confirmar aqui com o CHG. São 3155, número 2, cópia. Salvador, 1895. 1895, logo, parabéns pelo seu dia. Chamou Salo? Sim, seu nome é 49, número 3, cópia. Clássico Luiz, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador a mil pés, decola da 17 com curva à direita na saída do corredor externo. Controle aéreo 120.8 e o transponder 0116. Bravo, que Luiz, poderia confirmar a autonomia e pessoas a bordo? Estacionamento Sago, torre 18.95. Boa tarde, Xené 6321, informação novembro para cópia. Xené 6321, informação novembro número 3, cópia. Escuta. 1649, ponto cópia. Autorizado Ilhéus, nível de voo 240, decola da 10 com curvas, correção curva direita, na saída da Euleda pós-direto. O controle opere 120.8 e o transponder 5043. Tá, baixar checado, 10. Boa tarde, 6314, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guarda. É aquilo, passei Itapuã, visual pro campo. Se é aquilo, prossegue para o pátio 5, não é isso? Afirmo. E tem condições de aproximação ao pátio 5 direto, sem interferência com a pista no 7, a final da 1-0? Afirmativo. Aproxima direto o pátio, se autorizando. Ok. Inicialmente, devido ao Oceané na final, o senhor vai fazer aproximar para 3-5, eco se é aquilo, e após prossegue táxi a baixa altura até o pátio 5. Então aproxima para 35, o tráfego da 17 já pousou? Afirmativo, já está no solo. Então tá, final, vá para final da 35, estou visual com o Oceanero, o Edson aqui. Rex 1 novembro, aos 31, frequência livre. Obrigado. Treinamento correto, estamos prontos para o feedback de treinamento. Xané 6321, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Brasília, nível de voo 320, decola da 10 com curva direita na saída Arbor, Elefa via Pesulo 17. O controle opera em 120.8 e o transponder 5065. Autorizado nível 320 para Brasília, decola pista 10, curva direita, Arbor Elefa, Pesulo 17, o controle 120.8, transponder 5065, Xané 6321. 3321, no acontecimento correto, estamos prontos para o feedback de treinamento. Demais. 0 na árvore, 2230. Quando possível, por onde conquista, senhorita? Gente, aguarde coordenação. Com o Serra Aquilo. Pouso pairá, cabeceira 35 autorizado, no 40 grau, 10 nós. Vive pouso aqui, ó. Prossiga, 5627. Novembro para Aracaju. Sim, autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola da 10 com curva esquerda na saída Pucajama após direto Aracaju. O controle opera em 120.8 e o transponder 5076. Coronel nível 130, está sendo perto da Pony, por 5627. Sim, 5627, aguarde coordenação. Guardando. Se é aquilo, considere solo 33, frequência livre, estacionar. Solo 33, frequência livre, parabéns pelo dia, obrigado. Obrigado. Eu vou chegar em 6314, solo 34, direita 1219. 219, livre. 40, decola da 110, com curva à direita na saída da EL, após bridge, após Belo Horizonte. Após a rota, o controle opere 120 decimal 8 e o transponder 5055. Sim, agora então autorizado 340 para São Paulo Congonhas, decola zona 0, fazer direito após, da EL, transição Leda, após bridge, Panin, Belo Horizonte, Trive, conforme rota plano de voo, 208, controle 5055, transponder o chanero 6331. 6331 no contestamento, correto, chamando o pushback de acionamento. Sim, está pronto para o pushback de acionamento, posição 1. Sim, um instante. Autorização, tem um Boeing da Gol iniciando após autorizado para o Tibete. Será que você está no pronto, tá? Comandor, chega 6314. De pronto, se escuta, boa tarde. 6314, muito boa tarde. Autorizado, tá? Via Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, segue 05, 6314. Boa tarde. Só funcionário de estacionar na posição em posição do Tibete, minha linha. 6314, tem estacionamento, aguardando o Tibete. Gol no 649, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera chama torre 18 decimal 95, o ajuste de altímetro no 0 no 3. São 3155, autorizado se tiver que estar em estamos no táxi. Voltando. Pronto, cópia. Sim, 5627, autorizado Aracaju, nível de voo 130, decola da 110, com curva à esquerda na saída Conde. O transponder 5076, transponder o controle 120, decimal 8. 130 para Aracaju, decola da 10 com esquerda na saída Conde, transponder 5076, 208, controle 5056. 5627, chama quando estiver aqui também. Solo, o acionamento 6327 para pushback e acionamento na remota. Acionamento 6327, aguarde o acionamento. Aguarde. Isso é a bateria do 2230. Muito obrigado, 30. 6331, não autorizado pushback e acionamento, estamos no táxi. Autorizado para o táxi 6331.